A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 19º programa A Escola e o Meio deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Eu gosto deste cor afinado. Começamos com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Rádio Boa Nova. Neste mês de fevereiro, teremos a entrega de dois dos mais conhecidos prémios de música internacional, sendo estes os Brit Awards, realizados a 25 de fevereiro, e os Grammys, realizados a 8 de fevereiro. Já que no último programa nos dedicámos aos Brit Awards, neste próximo programa faremos os candidatos aos Grammys. Entre os escolhidos para receber um deste famigerado prémio, temos Coldplay com Sky Full of Stars, Sylph Furler com Candelier, Taylor Swift com Shake It Off, Dustin com Pompeii, John Legend com All of Me e, para terminar, Pharrell Williams com Happy. Os Coldplay são uma banda de rock alternativo fundada em 1996 na Inglaterra pelo vocalista principal, Chris Martin, e o guitarrista Johnny Buckland no University College London. Estes conseguiram fama mundial com o lançamento do single Yellow em 2000, seguindo pelo seu álbum de estreia lançado no mesmo ano, Parachutes, que foi indicado para o Mercury Prize. O segundo álbum da banda, A Rush of Blood to the Head, lançado em 2002, foi lançado com várias críticas positivas, vencendo vários prémios, incluindo o melhor álbum pela NME, e vem sendo considerado o melhor álbum dos Coldplay. a seguir a esta boa música, vamos passar para uma notícia de âmbito internacional com a nossa jornalista Inês Garcia. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Desta vez trago nas notícias de âmbito internacional uma entrevista realizada pelo jornal Público ao antropólogo e psicólogo Scott Hatron sobre o terrorista jihadista. Scott Hatron assegura que, atualmente, existe uma corrente violenta e brutal dentro do Islão, que inspira o terrorismo, embora a relação entre a crença religiosa e a ação dependa totalmente da maneira como esta crença é interpretada e por quem, podendo ir do apoio e sacrifício absoluto em nome da guerra ou em nome da paz. Segundo ele, a maioria dos muçulmanos não apoia a violência do Estado Islâmico ou do Al-Qaeda. No entanto, revela que o seu trabalho em campo, ou tentar perceber as raízes do terrorismo, pode ser perigoso. Normalmente, não tem grandes amostras de jihadistas e, quando consegue falar com algum, tem de o convencer a pousar as armas, a não falar com mais ninguém, muito menos com o líder se estiver por perto, e que responda às questões sem discutir. Mas há certas perguntas que não é possível fazer. Não é possível perguntar se abdicariam da fé em Deus em troca de uma quantia de dinheiro. Aí, arriscávamos-nos a levar um tiro. O psicólogo relembra ainda alguns episódios marcantes que viveu. Uma vez, tive de me esconder numa mesquita de uma das maiores organizações terroristas para fugir de uns tipos dos serviços secretos paquistaneses que estavam a tentar acabar comigo para me impedir de relatar um massacre numa aldeia. Noutra ocasião, tive de saltar pela janela de uma casa de banho e esconder-me na selva. Fui numa ilha indonésia, entre Borneo e Nova Guiné, que na altura era uma confusão de grupos jihadistas a combater cristãos. Um dos combatentes jihadistas tinha acabado de saber que eu era judeu, e um dos meus amigos dentro da organização enviou-me um SMS a dizer que estavam a planear matar-me depois do pôr do sol. Mas estas situações são raras. Normalmente, só temos de lidar com os ocasionais bombardeamentos do costume. Como mostra o seu trabalho, a devoção incondicional a uma causa sagrada, aliada a um compromisso incondicional com os camaradas, pode levar os elementos de um grupo a fazer sacrifícios extremos, totalmente desproporcionados em relação às suas perspectivas de sucesso, tal como aconteceu nos atentados de Paris, em que as principais motivações dos terroristas foram a aventura, a glória e a importância. Trata-se da maior parte de jovens adultos, numa fase de transição na sua vida, estudantes, imigrantes, pessoas entre dois empregos ou duas relações sentimentais que abandonaram a família onde nasceram e estão à procura de uma nova família de amigos e de companheiros de viagem, que possam dar sentido às suas vidas. E aqueles que vivem nas franjas da sociedade são particularmente vulneráveis ao canto da sereia jihadista. Mas ao contrário do que se pensa, os terroristas não são recrutados. Trata-se de pessoas que se autorradicalizam e procuram algo, não de guerreiros disciplinados. Não nos devemos deixar enganar pelo treino do Yaman. Os atacantes franceses eram muito semelhantes aos bombistas de Madrid ou do metro de Londres. Inspiram-se nos líderes jihadistas, sentem-se atraídos pelo Estado Islâmico ou pelo Al-Qaeda, mas não são estes grupos que os identificam, os criam ou lhes fazem uma lavagem ao cérebro. À pergunta, então o que é preciso fazer? Scott responde. Primeiro, perceber se o jihadismo, tal como o nazismo, é motivado por um real sentido de virtude moral. Porque sem virtude, não seria de todo possível fazer o voto de matar tanta gente que nunca fez mal a ninguém. Em segundo lugar, as pessoas mais ameaçadas pelos jihadistas devem ser encorajadas e capacitadas para se rebelarem contra eles. O Estado Islâmico e o Al-Qaeda querem trazer as suas guerras para as ruas do Ocidente para reforçar a aliança tática entre a direita radical e o Islão radical, de forma a marginalizar ainda mais as populações muçulmanas da Europa e levá-las a ver o jihad como uma alternativa viável. É pouco provável que o Islão moderado na Europa e a democracia no Médio Oriente e na África do Norte sejam antídotos suficientemente fortes e credíveis. As eleições só têm significado democrático quando sustentam valores liberais, uma empresa livre, uma justiça igual para todos, a tolerância das minorias ou até as opiniões ultraminoritárias. Os norte-americanos pensaram que bastava ter eleições para obter uma democracia à imagem da sua no Iraque e no Afeganistão, e isso não é tão linear quanto parece. Pois, mais uma vez trazemos aqui o tema da jihad, jihad que quer dizer à letra Guerra Santa, que os cristãos também fizeram em tempos, lembram-se? Durante séculos, e que agora foi e continua a ser, infelizmente, feita por estes radicais islâmicos. Convém mais uma vez, não sei qual é a opinião que vocês têm, mas convém mais uma vez, portanto, isto está a nos apanhar de surpresa, está a entrar pelas nossas casas. Neste fim de semana assistimos a mais uma execução de um jornalista japonês e vimos, obviamente, o estado em que fica o povo a que ele pertence, nomeadamente os seus familiares. Vimos as palavras de angústia da mãe. Obviamente para nós isto não é nada aceitável, mas nós temos que entender este fenómeno e perceber porque é que está a atrair de facto tantos jovens ocidentais, alguns deles portugueses, como sabem, parece que são cada vez mais os jovens portugueses que estão a militar. Estamos perante um fanatismo, aí foi comparado o jihadismo ao nazismo e à ideologia que aqui está por detrás, de matar tanta gente e gente inocente. Não sei se vocês têm refletido um pouco sobre isto, o que é que acham deste fenómeno que nos está, que está um bocado a tomar conta das nossas vidas ultimamente, porque nos entra pela casa dentro e vemos isto todos os dias nos jornais. Qual é a vossa opinião sobre o assunto? Acham que isto vai-se avolumar? Isto não tem solução? Diz Inês. O que é que tu achaste da análise desse, do texto que leste? Portanto, isso é uma análise de um técnico, não é? Que está a analisar o fenómeno e que tem a sua opinião. Sim, eu acho que para já este senhor, este psicólogo, tem de ter muita coragem, porque estar a lidar com jihadistas não é propriamente estar a lidar com uma pessoa, digamos assim, normal. Estes jihadistas parece que não, o trabalho deles ainda está a começar, não me parece que isto vá terminar muito cedo. E que se já tantos acontecimentos catastróficos e que chocaram o mundo aconteceram, acho que vão continuar a acontecer. Acho que não é o fim. Infelizmente. Daniel, queres dizer? Estando a apanhar a todos de surpresa. Exato. Ora diz, Francisco. Outro aspecto é que referiram que está apenas no início. Mas se por algum motivo assim a Jihad acabar ou a Al-Qaeda está no princípio, eles não se autofinanciam, há alguém a mover as peças no xadrez. Pois é. Pois deduz que sejam daqueles magnatas do petróleo ou assim, claro. Alguém com muito poder económico e consegue trabalhar assim fora do radar, sem, e pronto. Há quem diga que isto só termina com bombardeamentos, provavelmente a mando da NATO, a mando das forças internacionais, naqueles locais onde sabemos que estas forças se concentram. Isso já são feitas operações, assim. Pois, mas se calhar algo mais contundente, porque a verdade é que o que foi feito ainda não... Há vídeos na internet a circularem de aviões da NATO... Assim, a bombardear acampamentos que pensa que são de jihadistas. E vê-se lá gente armada, eles atacam durante a noite, têm câmaras sensores de infravermelhos e captam tudo. Pois, eu estava a falar de uma intervenção mais contundente. Claro que há muita informação que se passa por lá que não nos chega, não é? Claro. Sim. Que há acontecimentos que não convém que a opinião pública saiba. Mas já aqui num programa anterior nós referenciámos, e com muita razão, que nós nunca podemos confundir, e nós que estamos aqui num país do Ocidente, nós nunca podemos confundir este radicalismo islâmico com o Islão e com o mundo muçulmano, porque todas as há pessoas no mundo muçulmano e há os altos responsáveis pelo mundo islâmico, nomeadamente as entidades religiosas, que refutam completamente e repudiam toda esta atitude do jihadismo, porque estamos a falar de uma corrente radical e de organizações que são terroristas. Portanto, é disso que estamos a falar, porque as pessoas às vezes, por uma certa falta de conhecimento, tomam o todo pela parte, e isso nunca pode ser feito, nunca pode ser feita uma generalização, porque senão vamos entrar naquele percurso de sempre que vemos um muçulmano achamos que ele é um possível terrorista, e não é disso que se trata, porque se um português cometer um assassinato, todos os portugueses obviamente não são responsabilizados por isso, ou não podem ser. E até porque estas organizações costumam até bombardear o seu próprio país e assim, edifícios que tenham a ver com algo que eles são contra, ou que esteja de alguma maneira a questionar alguns dos seus ideais, eles bombardeiam-no. Claro. E destroem no seu próprio país. E a Inês quer dizer? Na minha opinião, isto não vai acabar assim muito cedo. Vai haver sempre gente com medo, ou mesmo por querer, vai se juntar à Jihad. E acho que isto só vai acabar quando alguém tiver a força ou a coragem de intervir, porque não vai ser fácil. E isto... esse alguém é quem? É NATO? Os Estados Unidos da América? Não intervir de qualquer maneira. Possivelmente, sim, não intervir de qualquer maneira. Tem que intervir de forma que isto acabe, porque não estamos a falar só da GIA, também temos a Al-Qaeda, tudo assim do género, acho que prejudica não só o Ocidente, como tudo o resto, todas as pessoas. Prejudica o próprio mundo deles, eu acho. Exatamente. Que até prejudica sobretudo o mundo deles. E acho, eu própria, eu sinceramente, estou muito receosa com tudo isto. E acho que enquanto ninguém se revoltar e fazer revoltar, frente. Nós revoltamos, agora acabar fazer com frente. Isto é que não é fácil. Exato, pois. Fazer frente. Pois, cá vamos esperar pelo resto da história, não é? Estamos a ver a história a desenrolar-se perante os nossos olhos. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Pois agora vamos a uma sugestão de leitura, não é, Inês? Que não tem a ver com a geada. Não. Uma jovem rapariga surge dos bosques após sobreviver a um rapto aterrador. Cada mórbido pormenor da sua história é verdadeiro, apesar de incrível. Dias mais tarde é descoberta outra vítima que sobreviveu a um rapto semelhante. As investigações conduzem a um padrão. Alguém raptar pares de pessoas que depois são encarceradas e confrontados com uma escolha terrível. Matar para sobreviver ou ser morto. À medida que mais situações estão surgindo, o detetive encarregado deste caso, Alan Grace, percebe que a chave para capturar este monstro imparável está nos sobreviventes, mas a não ser que descubra rapidamente o assassino, mais inocentes irão morrer. Um jogo perigoso e mortal num romance de estreia arrebatador de arrasar os nervos que lembra filmes como Só. O fantástico livro de nome Um Dolly Tá, de M.J. Arlitch, que de certo não querá parar de ler. 100.2 Oliveira do Hospital. A seguir vamos a uma sugestão de cinema. Desta vez o que é que nos trazes, Catarina? O Sétimo Filho. Numa era em que reina a feitiçaria e onde lendas e magia colidem, o último guerreiro de uma ordem mística parte numa viagem para encontrar o profetizado herói que nasceu com poderes especiais, o último Sétimo Filho. Arrancado da sua vida pacata de agricultor, o jovem improvável herói embarca numa arriscada aventura com o seu aguerrido mentor para destronar uma rainha malévola e o seu exército de assassinos sobrenaturais. Baseado na série de livros The Last Apprentice, de Joseph Delaney, o Sétimo Filho é realizado por Sergei Bodrov, e no elenco contamos com Jeff Bridges, Ben Barnes e Julianne Moore. Muito bem, está nos cinemas, Catarina? Está. Pode ver num cinema perto de si. Quiçá Viseu, quiçá Coimbra. Oliveira do Hospital, brevemente. Escola e o Meio. Sia, nascida de 18 de dezembro de 1975, é uma cantora e compositora pop australiana. As duas obras mais famosas são as colaborações com o grupo inglês 07 e os seus 6 álbuns solo de estúdio. Participou também com o conhecido DJ David Guetta nas músicas Titanium e She Wolf, Fell into Pieces. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. just holding on for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. A seguir temos o nosso Francisco Carvalho, que nos vai falar de política, desta vez da política europeia. É verdade. Hoje houve umas eleições lá para a Grécia que estão a dar muita polémica, não é verdade? É verdade. Pois. Mais do que deviam. Mais do que deviam. Então vamos lá perceber o que é que se passou lá pela Grécia. Hoje vou falar do tão estranhado e noticiado Partido Syriza eleito nas eleições gregas e novo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras. As precisões dos resultados eleitorais foram recebidas com uma explosão de alegria na tenda que o Syriza montou na Avenida Stadio, em Atenas. Syriza e Podemos, venceremos, gritavam os militantes e apoiantes do partido, misturados com jornalistas gregos e estrangeiros, que seguem ali os resultados. No Twitter, a formação reagiu afirmando: a esperança venceu. E o seu porta-voz, Panos Skorletis, afirmou que esta vai ser uma vitória histórica e uma mensagem para a Europa. A vitória do Syriza terá efeito em toda a Europa. Já está a ter. Os problemas na aprovação da continuação das sanções à Rússia são apenas o primeiro exemplo. Porque o governo grego é exilento? Não. O que leva a ser uma ideia simples. A União Europeia é uma união de Estados soberanos com igualdade de direitos e deveres. E todos têm uma palavra a dizer sobre o que a União decide. Isto, que devia ser óbvio, tem estado ausente na lógica da política da União. A União Europeia é hoje uma união de 3 ou 4 Estados que tomam decisões que se aplicam a 28. E é isto, entre outras coisas, que está a matar o projeto europeu. Deste ponto de vista, a entrada em cena de um país que pretende ganhar peso na política na União, até porque o desfecho da renegociação da sua dívida depende desse peso, é um elemento fundamental para qualquer transformação europeia. Mais o impacto que está a ter este partido na União Europeia é o facto de estar a conciliar dissolver a Troika com uma concessão ao novo governo grego de Alexis Tsipras, se este aceitar manter os prazos e reformas previamente acordados. O governo de Tsipras rejeita negociar com a Troika e quer pôr fim ao resgate, falando apenas com as autoridades europeias, pois, segundo as suas palavras, Tsipras quer acabar com a austeridade e voltar ao crescimento, mas sem falhar as suas obrigações e pagar a dívida ao Banco Central Europeu e ao FMI. Com o novo governo grego, a Europa deixa de ser uma entidade externa e passa a ser o palco de um confronto sobre o seu próprio futuro. A escolha do ANEL como aliado do Syriza e de Tsipras ter deixado cair a exigência da saída grega da NATO é apenas o princípio. Não sei qual é a tua opinião, Francisco, mas toda a Europa está para ver o que é que vai acontecer agora a este duelo entre o novo governo, que toda a gente já entendeu que é de esquerda, segundo alguns é de esquerda radical, um partido que não era esperado que ganhasse eleições, corresponde a um partido da esquerda ou da extrema-esquerda em Portugal, que também não é provável que ganhe eleições, mas ganhou. E agora o confronto é entre ele e as estruturas da União Europeia. O que é que te parece, Francisco? Quem é que vai ganhar esse duelo? Ora, a União Europeia está, pelo que me parece, como já todos vimos, estão a extremar-se as posições, como já foi muitas vezes referido. Na zona oeste da União Europeia está a virar-se assim para a direita, e na zona leste mais para a esquerda, e não estou a ver muito bom resultado a sair disto. Pronto. Pois, o atual governo, que já entrou em funções, não é? Porque ele entrou logo em funções no dia seguinte, como se aperceberam, que lá é tudo muito mais rápido que cá. Cá, quando há eleições, leva algum tempo até o governo até se formar o governo e ele entrar em funções. Lá o processo é muito rápido e já vimos que o primeiro-ministro está a negociar já com a direção da União Europeia. E a senhora Merkel, obviamente, já está a dar as suas opiniões, como é óbvio. Disseste aí que há 3 ou 4 países que estão a mandar na Europa, que é verdade, liderados pela Alemanha, pelos interesses da Alemanha. Isso não é bom. O caminho que a União Europeia, já várias vezes aqui referimos, levava, não é bom. Não foi para isto que se construiu uma União Europeia. Neste momento temos um diretório da Alemanha. E agora é um desafio que os gregos estão a pôr. Vamos ver até onde. Isto é uma corda que vai esticar e que vai quebrar para um dos lados, temo eu. De qualquer forma, também é uma história que vamos assistir nos próximos tempos, para ver se quem é que aqui vai ganhar mais. Se é o governo grego, a defender posições algo extremistas, diferentes das posições que têm sido veiculadas pela União Europeia, ou se é a União Europeia versus Sra. Merkel que vai ditar as regras. Diga, Sr. Francisco. E também outro problema que ainda não está tão evidenciado, mas que vai aparecer, é o facto, como eu já disse, a Grécia pertence à NATO, mas a NATO é uma sim, mas maioritariamente ou completamente de países de centro e direita, e de repente aparece um país de esquerda, e com o grande manda-chuva Estados Unidos da América, assim, e com o seu histórico de relações com esquerda, estamos a ver. Aqui Daniel quer dizer. E também a própria Europa também está um bocadinho apertada e receosa de ver o que é que vai acontecer. O Francisco referiu aqui um aspecto interessante que de facto tem acontecido. Nós, se olharmos para vários momentos da história, cá está a história a explicar tudo, vemos que quando as crises económicas são graves, quando se instala o desemprego, quando se instala a fome, quando se instala uma franja da população que não consegue estabilidade, o voto tem tendência a radicalizar, ou seja, as populações ou aderem a movimentos de esquerda ou aderem a movimentos de direita ou mesmo de extrema direita. Já vimos isto noutros momentos. Infelizmente, no século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, esse fenómeno aconteceu. E agora o Francisco está a dizer que há uma Europa que está a virar à direita, claramente, é uma direita, mesmo muito direita, sem lhe querer chamar extrema-direita, mas também é verdade que em alguns países é mesmo extrema-direita, caso da França, onde é notório o crescimento do país da senhora Marine Le Pen, não é, de extrema-direita, com as suas posições extremistas. Isto está a acontecer em todos os países, como ele diz. E é curioso que agora apareceu-nos aqui uma diferença, é que agora os gregos optaram pelo contrário. Em vez de irem para o extremismo de direita, foram para aquilo que alguns consideram o extremismo de esquerda. E portanto vamos ver como é que se desenrola esta história da Europa agora nesta década do século XXI. Também o partido de extrema-direita, que é mesmo a Aurora Dourada, acho eu, é mesmo denominado neonazi, ficou em terceiro lugar na votação também, mas não teve uma percentagem assim tão grande. Teve, acho que é significativo. Sim, é o Siriza teve 36%, depois foi o Nova Democracia 27% e Aurora Dourada 6%. Não foi assim tão significativo, mas o que também é curioso nesta análise, que por acaso não tens aí, é que este governo, que é, ou este partido que ganhou as eleições, que é dito de extrema esquerda ou de esquerda, digamos, fez coligação, porque faltavam dois deputados para ter a maioria absoluta, fez coligação com o partido de direita, mesmo muito de direita. Isso também é estranho, não é? Para quem percebe algo de política, é estranho como é que um partido de extrema-esquerda se alia a um partido de direita, porque não faz muito sentido, não é? Depois as políticas que um e o outro defendem devem ser muito diferentes. Vamos ver como é que tudo isto vai ser cozinhado lá pela Grécia e pela Europa. Isto pode nos tocar, como vocês sabem, sim, porque sim. Se a Grécia vier a sair da zona euro e vier a sair da União Europeia, isto pode ser um volte-face na estrutura da União Europeia. Sim, e Portugal como está. Não estamos em condição tão grave como a Grécia, mas não estamos muito longe, infelizmente. Terá um efeito dominó. Claro. Pode sair um, podem sair mais. Muito bem. E desvalorização da moeda e queda. Vai haver muita gente, muitos países a entrar em macarrota. Não digas isso, que os senhores ouvintes alarmam-se já com o que nós estamos a dizer aos microfones da Boa Nova. E a Boa Nova está cá para dar boas novas. Por isso vamos a uma boa nova do desporto motorizado, Pedro Andrade, onde as notícias devem ser bem mais agradáveis do que esta Europa política turbulenta. A temporada 2015 do WRC teve início, como habitualmente, com a realização do Rally de Monte Carlo, prova que marcou o regresso de Sebastian Loeb ao WRC. Se a temporada de 2014 terminou com a vitória de Ogier, a nova temporada iniciou-se da mesma maneira, com o piloto francês a vencer pelo segundo ano consecutivo o Rally de Monte Carlo. Isto depois de ter visto o seu compatriota, Sebastian Loeb, abandonar no segundo dia de prova, quando liderava a classificação. A vida de Ogier ficou bem mais facilitada até ao final da prova, pois todo o resto da concorrência já rodava bem distante. Com Loeb de fora, da luta pela vitória final, o francês da Volkswagen somente teve de gerir os quase 2 minutos de vantagem que dispunha sobre Latvala, rodando nos dois últimos dias de prova sem correr quaisquer riscos. Para os homens da Volkswagen, que acabaram por fazer o pleno no pódio, a vida também ficou facilitada com os azares de Chris Meek, que, como era esperado, rodou sempre muito forte, não evitando alguns problemas que o colocaram longe das lutas pelos lugares da frente. Bouffier teve logo no primeiro dia de prova uma forte saída de estrada, sem danos físicos quer para si, quer para o seu navegador, mas o Fiesta RS ficou irreparável, o que ditou o fim da prova para o piloto francês. Quem também não evitou alguns azares, isto depois de um bom início de rally, foi Tanak. O piloto da M-Sport prometia um bom resultado, iniciando o rally a rodar entre os mais rápidos. Mas no terceiro dia de prova, uma saída de estrada fez-lhe perder quase 20 minutos, e todas as hipóteses de alcançar um bom resultado. Outro dos azarados foi Robert Kubica. O piloto polaco foi capaz de vencer 4 especiais, mas também teve algumas perdas de tempo. Foi desta forma que os dois últimos dias de prova foram um autêntico passeio para os homens da Volkswagen, que dispunham de boas vantagens para os seus seguidores. Em primeiro ficou Ogier, em segundo Latvala e em terceiro Mikkelsen. O melhor dos não Volkswagen acabou por ser Östberg, na quarta posição, a quase 3 minutos de Ogier. Isto depois de o piloto norueguês ter sido negado pela Citroën nas escolhas dos pilotos para pontuar para o campeonato de construtores. Acabou por ser, mesmo ele, o melhor dos três pilotos da marca francesa. Na quinta posição ficou o melhor dos Hyundai, Neuville, a bater na última especial o seu colega da equipa, Dani Sord, com apenas 0.8 segundos, ficando desta forma com o quinto lugar final e o espanhol com a sexta posição. Em sétimo lugar ficou Evans Nufor, ele que realizou uma boa prova dada as circunstâncias, poderia ter sido um resultado bem melhor. Ainda assim, valeu pela forma como encarou a prova e o sétimo lugar final. Acabava por ser um bom resultado para este jovem piloto. Loeb acabou por recuperar ainda até ao oitavo lugar. Prokop foi nono, na geral, deixando atrás de si, no décimo lugar, Mick, que fechou assim o top 10 do Rally de Monte Carlo. A próxima prova WRC será na Suécia, entre 12 e 15 de fevereiro. O primeiro dia de teste da Fórmula 1 em Jerez de La Frontera permitiu ver as primeiras versões dos monolugares que vão ser utilizados este ano. A Force India não testa o carro em Jerez, só irá testar em Barcelona, e a Lotus não testou durante o primeiro dia. A Red Bull apresentou o RB11, a Ferrari fez o melhor tempo da sessão de testes, com Vettel aos comandos do SF15T, e Nico Rosberg deu mais de 50 voltas ao traçado espanhol, apenas para mostrar a fiabilidade do motor alemão. Quem surpreendeu foi Marcus Ericsson, ao volante de um Sauber, que conseguiu o segundo melhor tempo do dia, atrás de Vettel. Alonso apenas conseguiu dar 6 voltas com o McLaren MP430, devido a problemas elétricos. No segundo dia, houve mais do mesmo. Sebastian Vettel foi o melhor do dia desde cedo, liderando novamente à frente de um Sauber, de Felipe Nasr. Valtteri Bottas completou os três primeiros lugares, superando Lewis Hamilton, que mesmo com o dia encurtado devido a problemas, foi o que mais rodou, 91 voltas. Max Verstappen foi quinto, com Pastor Maldonado atrás de si em sexto. O venezuelano protagonizou a única bandeira vermelha do dia e teve também problemas no seu Lotus, segundo a equipa relacionados com a unidade de tração. A McLaren teve novamente um dia complicado, com Jenson Button a mais de meio minuto da frente e com apenas 6 voltas efetuadas. Kvyat foi o único a não estabelecer qualquer tempo, rodando no Red Bull sem asa dianteira, já que a única peça que a equipa levou a Jerez ficou danificada e a asa de substituição ainda não tinha chegado a Jerez. No terceiro dia, foi Felipe Nasr que fez o melhor tempo e completou 108 voltas. Kimi Raikkonen fez o segundo melhor tempo, à frente de Nico Rosberg, que provocou uma bandeira vermelha, pois parou em pista com o motor desligado. Felipe Massa ficou com o quarto lugar e o venezuelano Pastor Maldonado fez com que a sessão acabasse mais cedo. Carlos Sainz Jr. fez 136 voltas no seu Toro Rosso. Em sétimo, Ricciardo e Fernando Alonso acabou mais cedo os seus testes, devido a uma falha na pressão da água de arrefecimento, fazendo mais um dia complicado para a nova parceria entre a Honda e a McLaren. Os testes continuarão nos dias 19 de fevereiro e 1 de março em Barcelona. Rádio Boa Nova. Então passamos para as preocupações com a saúde, aqui com o nosso Daniel Pereira. Prestar cuidados à saúde, à população, não pode tratar como mercearia. prestar cuidados de saúde, promover a saúde, velar pela saúde dos cidadãos, uma missão, competência e obrigação do Estado. Se não for assim, não é. Será um retrocesso histórico civilizacional. Custa dinheiro, custa, mas custa mais dinheiro a falta de saúde. Não tínhamos dúvidas. Também por isso a austeridade e os cortes cegos são uma ideia perigosa. Por isso, a atual política de saúde manifesta erros catastróficos. Pois o Daniel cá traz outra vez as questões da saúde e ele escolheu esta análise, que até é de um professor da faculdade da Universidade do Porto, que critica muito os cortes na saúde e o facto de não se estar a promover a saúde. E nós continuamos com as urgências dos grandes hospitais, como veem, completamente entupidas. Hoje falava-se do Hospital de Chaves, que estava com um tempo de hora de espera impressionante. Esta é uma questão que nos preocupa a todos, não é? Já dissemos aqui em programas anteriores que com a saúde não se brinca e neste momento, porque a opinião, aqui a opinião ventilada é que prestar cuidados de saúde à população é uma questão de obrigação de um Estado e, portanto, se considera que este Estado não pode descurar esta missão. Acham que concordam? Acham que se há cortes, tem que haver cortes em todos os setores e, portanto, também na saúde? Eu acho que não. Eu acho que os cortes devem ser feitos considerando o contexto e os fatos. De onde é que os cortes devem ser feitos? Mordomias dos senhores deputados? Por exemplo? Dos senhores ministros? Por exemplo? Menos motoristas? Por menos exemplo. Carros? Menos viagens? Se calhar o corte devia ser sobretudo aí. Sim, não em... Em setores que são básicos, considerados essenciais, que é o caso da saúde. Sim. Pois, porque estas mortes, enquanto as pessoas estão à espera de ser assistidas, nós estamos com uma população cada vez mais idosa, portanto não é estranho que estamos no pico da gripe, dizem eles, não é? Portanto não é estranho que depois estes problemas se evoluem. Se há menos profissionais de saúde a trabalhar, é óbvio que isto se gera uma catástrofe. Diz Daniel. Na minha opinião, eu acho que o Estado abrir mais os olhos era na saúde e na educação. Ora, é assim mesmo. Saúde e educação são setores prioritários. Eu concordo plenamente. Diz a nossa Inês que... Eu concordo com o Francisco, porque acho que se pode cortar em muito lado neste país, sem ser no setor da saúde. A saúde é algo que todos nós precisamos, e principalmente as pessoas mais idosas do nosso país, que é a maioria. E elas são as que precisam mais, e muitas vezes encontram-se em situações muito graves, e têm que esperar para ser atendidas para conseguir sobreviver. E acho que isso é situações lamentáveis. Pois é, sim, senhor. E agora, para ficarem um bocadinho mais satisfeitos e não pensarem só em situações graves, vamos passar à nossa Patrícia, que nos leva outra vez até à nossa capital, não é assim? O Rossio conta com uma das praças mais bonitas de Lisboa. As pessoas passam por aqui todos os dias, apressando-se para ir trabalhar e raramente reparam na beleza do que têm à sua volta. Não é apenas a beleza dos seus momentos e das suas fontes, ou a sua fascinante história. O Rossio é um livro vivo. Recentemente renovado, não perdeu, contudo, o seu misticismo. Sintam no Teatro Nacional Dona Maria II, onde muitas peças foram e são representadas e vistas por reis e rainhas nas fontes usadas no início de outubro, para batizar os calouros acabadinhos de entrar na universidade, nos cafés em tempos frequentados por personalidades portuguesas. E sim, nas castanhas assadas que já se vendem na Praça do Rossio há muitos, muitos anos. No meio da praça está uma estátua de Dom Pedro IV e a seus pés quatro figuras femininas representam a justiça, a sabedoria, a força e a temperança. Qualidades atribuídas a Dom Pedro. Vou falar também no Castelo de São Jorge. A cidadela, o Castelo de São Jorge, é um local fascinante para se contemplar a longa história de Lisboa. O local foi ocupado pelos romanos, visigodos e mouros, antes de ser transformado no Palácio Real por volta do século XIV. Os visitantes podem subir às torres, caminhar pelas muralhas do castelo e admirar as extraordinárias vistas sobre a cidade e o rio Tejo. Gansos e patos vagueiam pelos jardins do castelo, plantados com carvalhos, pinheiros e oliveiras. Sobranceira ao bairro de Alfama, com as suas ruas labirínticas, o Castelo de São Jorge possui 11 torres e um fosso seco. Os visitantes podem explorar o museu no antigo Paço Real da Alcobaça, visitar as ruínas arqueológicas datadas do século VII, e observar a cidade de Lisboa através do periscópio na Torre de Ulisses. Outra visita obrigatória é a Casa Ogival, com seus 5 arcos ogivais a Ulissifónia. Uma exposição multimédia acerca da história de Lisboa. O pequeno bairro de Santa Cruz também se encontra dentro das muralhas do castelo. Faça uma visita guiada para conhecer mais sobre o castelo. Aproveite o programa de eventos artísticos e culturais ou deixe-se simplesmente maravilhar pelas ruas de Lisboa a partir desse mirador único. Boa viagem e boas visitas. Rádio Boa Nova. Espetacular. Taylor Swift é uma cantora, compositora, instrumentista, produtora musical, atriz e modelo norte-americana. O seu álbum de estreia, denominado Taylor Swift, foi lançado em novembro de 2006 e vendeu-se cerca de 5 milhões de cópias nos Estados Unidos, onde foi certificado 5 vezes platina. Em 2007, esta recebeu o prémio Arizona Award de Revelação no CMA Awards. Em 11 de novembro de 2008, ela lançou o seu segundo álbum, Fearless, e este, durante 11 semanas consecutivas, foi o disco mais vendido nos Estados Unidos em 2009, tendo vendido um total de 7 milhões de cópias, sendo 6 milhões delas nos Estados Unidos. Too late, got nothing in my brain, that's what people say, that's what people say, I go on too many dates, but I can't make them stay, at least that's what people say, that's what people say, but I keep cruising, can't stop, won't stop moving, it's like I got as notícias do nosso agrupamento de escolas da Liberdade Hospital. Começamos precisamente com as notícias do desporto. No passado dia 28 de janeiro foi a fase local do basquete 3x3 no pavilhão multiusos de Coimbra. O grupamento de escolas de Oliveira do Hospital viu apurada a equipa de infantis masculinos para a próxima fase. No próximo dia 10 de fevereiro, a nossa escola vai participar com todos os escalões e nos dois géneros no corta-mato distrital. O grupo de ginástica de Oliveira do Hospital, que ao longo do primeiro período treinou intensamente, fez uma apresentação na final da Taça Hugo dos Santos na cidade de Oliveira do Hospital. Apresentação muito aplaudida e elogiada. As nossas atletas vão participar numa prova federada designada Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática em Coimbra, na Escola Secundária José Falcão, no próximo dia 8 de fevereiro. No dia 4 de dezembro, decorreram as provas do giravôlei da responsabilidade dos professores Dulce e Carlos Cruz, com 106 participantes, estando uma equipa apurada para o torneio a decorrer no dia 7 de fevereiro na Escola de Tábua. Realizaram-se no dia 22 de janeiro, no anfiteatro da Escola Secundária, as sessões escolares do Parlamento dos Jovens. Na sessão do Ensino Básico, os deputados das 6 listas participantes do nosso agrupamento debateram acesa e cordialmente aquelas que, em seu entender, serão as melhores medidas para o combate ao insucesso escolar. Da animada discussão, resultou a aprovação de 3 medidas que tiveram como ponto de partida as propostas feitas por cada uma das listas participantes na Assembleia. Foram eleitos para representar a nossa escola na sessão distrital no dia 2 de março os deputados Bárbara Coquim, João Albuquerque e João Martins. No período da tarde decorreu a sessão do ensino secundário, na qual os deputados debateram o tema Ensino Público e Privado, que desafios? As 3 medidas aprovadas para levar à sessão distrital resultaram dos contributos das 3 listas representadas. Foram eleitos para nos representar na sessão distrital, no dia 3 de março, os deputados Nuno Rafael Dias, Inês Pereira, aqui a nossa colaboradora presente, e Diana Costa. Os alunos Sebastião Barbosa e Micaela Santos representarão a nossa escola no concurso Euroescola. A área disciplinar de informática realizou uma visita de estudo no passado dia 27 de janeiro à Mate Gouveia, no âmbito das disciplinas da área técnica, dos cursos profissionais de técnico multimédia, técnico de gestão e programação de sistemas informáticos e curso vocacional de multimédia, em que os objetivos propostos foram plenamente alcançados. Esta visita foi profícua na medida em que os alunos consolidaram e aprofundaram os seus conhecimentos, assistindo a 2 palestras. Uma sobre as tecnologias de acesso a computadores e dispositivos móveis e outra sobre a utilização do iPad como dispositivo autónomo e dinâmico. E visionaram uma peça de teatro sobre a segurança na internet, denominada Like, um clique pode mudar a sua vida. Há de destacar a forma cívica e ordeira como os alunos se comportaram ao longo de toda a visita num clima de agradável convívio entre alunos e entre alunos e professores. FM Boa Nova. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael Krasowski, Daniel Pereira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo, despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.